Jesus, me amou, me amou tanto assim. Jesus sofreu, sofreu tanto por mim. Por este amor, agora eu sou feliz. Que doce paz, meu coração que diz. Naquele corpo pendurado lá na cruz, podemos ver o sofrimento de Jesus. Naquele sangue derramado lá na cruz.